Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O texto que acabei de ler encontra-se em Lucas 2, do verso 25 ao 32, e conta a história do menino Jesus. Eu creio que você já ouviu falar deste menino muitas vezes, mas ele é muito mais que um rapaz. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é aquele que veio ao mundo enviado do seu Pai para nos salvar, para nos libertar e para nos dar vida. E no texto que nós acabamos de ler, em Lucas 2, relata a história de Simeão. Simeão, que era um homem de Deus, que aguardava a consolação de Israel. Essa consolação que é o menino Jesus. Através do Espírito, ele foi revelado que nasceria um menino, ou seja, seria a salvação de Israel, que viria para a salvação de toda a humanidade. E ele aí explica aquilo que verdadeiramente Cristo veio fazer. Cristo é a salvação para a humanidade, como diz Simeão nesse texto. E ele é a salvação para cada um, para mim, para você. Ele é a luz para a revelação dos gentios. E segundo a lei, eu angolano, você angolano, nós que não fazemos parte daquilo que é o povo de Israel, somos gentios. E Jesus, essa luz, a luz que veio para brilhar, o incomparável Deus, na sua omnisciência, na sua omnipotência, no seu eterno poder e na sua manifestação tremenda, enviou o seu filho amado, Jesus, o Cristo, para me salvar, para me libertar, para libertar a mim e a ti do pecado. Por quê? Por que havia essa necessidade? Porque Jesus era prometido. Porque eu e você somos pecadores. Porque eu e você nascemos em pecado. A palavra nos diz em Romanos 3:23 que nós todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não fazemos nada mais do que pecar. E nós precisamos sim do Messias para nos salvar. E esse Messias é Jesus, a luz. Amado, eu quero te dizer, se você não tem Jesus, você ainda anda às trevas. Você ainda anda em trevas e precisa dessa luz que é a revelação de Israel. Deus, em seu infinito amor e graça, envia o seu filho amado para a revelação à humanidade. Eu e você merecíamos o inferno, mas Deus, em sua omnipresença, em seu eterno poder, envia Jesus, e no seu eterno amor permite que esse Jesus venha ao mundo para mim e para ti, para nos levar a vida e a vida eterna. Então, amado, lembra-se disso. Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas, a luz que veio para iluminar os gentios. E nós precisamos dessa luz todos os dias das nossas vidas, porque sem essa luz nós andamos em trevas. Você que está na igreja, lembra-se disso. Sem Jesus você anda em trevas. E não se esqueça de agradecer a Deus pelo infinito poder, pela infinita bondade de ter enviado Jesus para nos salvar, de ter enviado Jesus, o Cristo, para nos dar vida e vida eterna. Lembra-se que Jesus é a luz que veio iluminar as nações, que veio iluminar os gentios. E sem Ele, fora dEle, não há salvação. Só nele podemos ser salvos. Seja abençoado em nome de Cristo Jesus.